Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast. Nessa semana, alguns alienígenas invadiram a Terra e trouxeram um recado. O ciclo se encerrou de novo. Pra gente falar do que, moçada? Aê, quadrinhos! Quadrinhos. Ai, ai, ai, que bom voltar ao tema, né, galera? De tempo em tempo a gente sempre com compromisso aqui de voltar e falar do que faz o Projeto X andar, né? Como o Cabeça comentou, o resto é tudo enfeite. O importante é que quadrinho. Sim, até porque a gente só finge que grava todos os podcasts pra poder dar a volta no grande ciclo e voltar para os podcasts. Depois o resto da galera do cast vai falar um monte pra gente. Mas beleza! O que importa é que estamos aqui reunidos e felizes pra falar aí de uma obra que traz sentimentos tão legais, né? Tão aconchegantes, né? Na leitura, que é bem maneira, assim. Então, sem enrolação, né, galera? Nessa semana trazemos aqui Justice League of America Year One, né? Liga da Justiça da América, ano 1. Uma obra aí muito legal, né? Com diversas aí repaginações, né? E definições de personagens de um... No geral, assim, uma história que mexe com o cerne, assim, né? Com a principal equipe, né? Da DC, né? A Liga da Justiça, e traz um espírito muito bom, né? Com essa ideia, né? Então a gente tá hoje aqui um pouquinho pra falar um pouco dessa obra aí tão maneira. E pra começar a história toda aqui, né? Aqui é o Rhodes e eu tenho uma flecha detectora de babados. Aqui é o Cabeça e o Hal Jordan só queria ser o líder da Liga da Justiça. Ele só queria ser. Ah, que eu seja, eu também vou usar essa desculpa. Eu não entendi o que você disse. O som se propaga melhor na água. Muito bom. O quê? O quê? Entendi. É o quê? Pra fechar aqui a galera, né, na nossa mesa redonda aqui de quadrinhos, nós temos a presença especial de um convidado, né, brother? Já apareceu aqui com a gente, né? O Konema. Yo, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra gravar com vocês, cavaleiros. E aqui é o Konema, e eu nunca imaginei que ia ver o Batman com ciúmes de mais heróis dentro da sua cidade. Olha. Ele ameaçou, né, cara? É ódio. É, isso aí. Mas, sem enrolação, galera, estamos aqui reunidos na nossa mesa, heróis prontos pra ação, né? Então vamos falar aí dessa obra tão maneira, né? Bom, vamos lá então, algumas informações técnicas da HQ. Começando, Liga da Justiça 1, ela é o que a gente chama de uma maxi-série. Por quê? Porque ela teve um total de 12 edições, sendo publicada de janeiro a dezembro de 1998, ou seja, isso é todo um ano de publicação. Numa época que parecia que as coisas não atrasavam, né? Olha aí. de uma revista nos Estados Unidos. Então a gente acaba chamando isso de maxi-série, porque ela acaba englobando uma coisa muito maior do que uma minissérie. Ela acaba se estendendo de uma maneira maior do que a gente está acostumado. Ela foi, no caso, escrita pelo, já falado tantas vezes aqui, Mark Waid, um escritor que é incrível. Ele simplesmente ama os quadrinhos, ele adora aquilo que ele tá fazendo, e ele é responsável por algumas coisas incríveis, como, por exemplo, a gente já falou aqui, O Reino do Amanhã, I Love You, ou, por exemplo, a nova fase do Demolidor, ou a Torre de Babel, que a gente já falou aqui. Então, assim, é um autor incrível e que tem um trabalho praticamente impecável. Além dele, a gente teve o Brian Augustin, né, que auxiliou ele no roteiro e nas construções da trama. E a gente teve a arte geral aí do Barry Kingston, tem uma arte aí pra mim bem sólida, bem interessante, representa bem os personagens e tem alguns quadros muito, muito legais. No Brasil ela foi publicada em alguns formatos, mas eu que acho que é o que é mais interessante pra gente, é o que a gente busca trazer aqui pra vocês, é a acessibilidade e a forma como vocês podem alcançar isso aqui. No caso, você vai conseguir achar ela hoje, publicada pela Eagle Moss, em duas partes. Acho que ela ainda deve estar disponível no momento que esse podcast sair. Então acho que você consegue ir atrás, é um formato encadenado, é um formato com extras, onde no final você além de ler a história principal, você vai ter algumas histórias de origem da Liga da Justiça. Então eu acho que é um material bem bacana, é um material quente, assim, o formato ela ajuda, né? E faz aí traz uma vantagem muito grande para a leitura. Você tinha o Senhor Destino, você tinha Canário Negro original, você tinha o Sandman, você tinha o Meia-Noite, que eram essa equipe original, às vezes fazia algumas interações com a Terra 1, mas que eram isoladas e cada uma tinha sua origem separadamente. Inclusive eles tinham até tinha versões, por exemplo, do Superman, da Terra 1 e da Terra 2. Com a crise das Infinitas Terras, após a unificação que a história gera, você tem tudo aquilo coexistindo num mesmo universo. Então algumas coisas deixam de fazer sentido, principalmente a colocação desses heróis e como as equipes se formaram. Então o que o Mark Waid tentou fazer aqui nessa história? Ele tentou dar uma nova explicação, fazendo aí aquele retcon positivo, de como teria sido fundada a Liga da Justiça nessa terra onde anteriormente existia a sociedade. Então o que nós vamos ter aqui, basicamente? Você tinha, na Segunda Guerra Mundial, a Sociedade da Justiça, com aqueles heróis que a gente já conhece, com, né, o Flash, o Lanterna Verde, você tinha o Spectre, todos eles, e eles foram obrigados a se aposentar, a largar os seus trajes por conta do fim da Segunda Guerra. E aí você teve, então, a primeira era heróica que tem um fim. Depois deles, você começa a ter o aparecimento, o surgimento da trindade clássica, daqueles grandes heróis que vieram para trazer a segunda era heróica. Aí sim, uma era de prata, fazendo um pouco a relação com a forma como os heróis foram surgindo. E aí você tem, no caso, o Superman, você tem o Batman, você tem a Mulher Maravilha. Originalmente, esses três eles faziam parte, eles eram membros fundadores da Liga no conceito antigo, aquela história, se você for ler, aquela história onde eles enfrentam o Starro, por exemplo. Só que o Mark Waid, e aí no caso o pós-crise de maneira geral, entendeu que talvez fosse interessante você não colocar eles como membros fundadores. Então nessa história você tem a substituição, ou esses três são retirados, no caso da Mulher Maravilha é substituída pela Canário, para formar uma nova liga. Porque depois dessa trindade começam a surgir outros heróis, entre eles aqueles remodelados na Era de Prata, como o Flash Barry Allen e o Lanterna Verde Hal Jordan, somado aos outros grandes heróis, como o Aquaman, como o Marciano, né? Como a segunda Canário, que é filha da Canário original da sociedade, e eles, em um determinado momento, entendem que talvez eles tenham que se juntar, porque talvez algumas coisas sejam grandes demais, até, por exemplo, o Superman. Então eles resolvem criar um grande grupo, e esse grande grupo, é claro, tem um pouco de suas raízes na Sociedade da Justiça. Então toda a história vai permear essa relação entre a Liga da Justiça e a Sociedade da Justiça, como os heróis se entendem, como os heróis se formam, como uma grande equipe. Então a ideia aqui, eu acho, do Mark Waid foi de, além de unificar, ele te dá uma nova ideia do conceito de super equipe, da ideia por trás de onde essas equipes se encaixam nesse novo mundo, onde você tem uma era heróica, uma era clássica com a Sociedade de Justiça, e logo depois você tem o reaparecimento de heróis, que ainda não sabem como se recolocar, e a forma como eles vão se unir e formar aquilo que a gente conhece e entende como a grande Liga da Justiça. Eu acho que um dos principais pontos dessa HQ é isso. Massa, massa. E isso também tinha muito a ver com, né, como o Cabeça comentou aí, com a contextualização, né? Depois da crise, né, todo mundo tinha uma ideia, né, e a Liga da Justiça ficou um pouco nesse limbo também, né, de reestruturação de origens, né, e a galera tinha histórias aí que representavam, né, a Liga da Justiça, a galera meio que subentendia e tal, mas faltava uma história nova, né, pra falar, ó, galera, não, vamos por esse caminho aqui, acho que... E aí deram na mão aí da equipe, né, do Mark Waid aí, né, o Brian Augustin e o... Opa! e o Barry Keaton aqui, né? E rolou que eles fizeram uma história assim muito redondinha, né? Muito fechadinha e com um propósito bem legal, assim, né? Dadas as limitações e o que eles tinham que contar, né? Porque sempre, como todo projeto, né? Sempre tem influência externa, né? Seja da própria. E principalmente quadrinhos, né? Que sofre muito continuidade, né? Onde estão os heróis agora e tal. Então eles acabaram usando aí um núcleo bem reduzido, né? O Marciano, né? O Aquaman, Flash, Lanterna Verde e a Canário Negro. Mas mesmo assim eles fizeram uma história bem, bem maneira mesmo, né? E é disso que a gente vai contar agora, começando pela sinopse. Iniciando aqui com a sinopse, né, galera? Na verdade vai ser bem simples, né? Mas basicamente a história, né? A Liga da Justiça Ano 1, né? Ela conta o começo, né? Uma espécie de repaginação, né? Do universo DC, né? Então ela conta o começo aí da segunda geração dos grandes heróis, né? Nós vemos aí diversos ícones, né? Listados na história, né? E mostrando toda a interação da velha geração, que era a Sociedade da Justiça, para a nova, né? Uma espécie aí de passagem de bastão aconteceu, né? Informalmente. Mas o nosso foco aqui, né? O que tá rolando na história é a ascensão aí de um grupo de heróis, né? A Liga da Justiça, que tá se formando aí para resolver uma situação que necessitou, né? Da intervenção de todos eles, né? Eles individualmente aí, o Flash, o Lanterna Verde, o Marciano, o Aquaman e a Canário. Eles, no começo da história, eles acabam enfrentando diversos alienígenas, né? Eles acabam descobrindo um padrão, né, nesses ataques e percebem que tudo estava relacionado. E por causa disso, e até para entender melhor o que está acontecendo, eles resolvem formar esse grupo, né? Um pouco com base na inexperiência de todos eles, né? A carreira deles como herói, né, era bem recente e tal, né? E esse grupo aí, ele acabou se formando e mostrando todo aquele espírito heróico, né, que a gente tem de expectativa falando de Liga da Justiça, né? Então, uma história aí de origem, né, assim, ela redefine e bota o tom de vários personagens e a trama é bem simples mesmo, assim, depois a gente vai comentar aí num momento com mais spoilers, né, mas é algo, assim, bem divertido e gostoso de se ler, assim, é uma leitura bem, bem leve, né, como o Cabeça comentou, né, a maxissérie, ela é em 12 edições, então é bem tranquilo encarar e acho que ficamos aqui para as expectativas, para entender um pouco o que tá acontecendo, né? A gente vai comentar um pouquinho aqui do começo da história, né? De quem são os personagens, quais são as características legais aí, né? Deixar um geral aqui e depois partir para uma zona de spoilers aqui pra gente comentar com um pouco mais de ousadia e alegria do que a gente achou e tal, né? É, porque é legal a gente conhecer cada um desses personagens. O pessoal fã de quadrinhos já sabe, né? Mas nesse universo, assim, é bom entender. Por que eles decidiram ficar juntos, né? Por que acharam atrativos, né? Ficarem juntos? Acharem novos heróis, novas pessoas com poderes e eles formarem um grupo? Porque cada um antes tinha uma carreira meio nova, até, na parte de heróis, ou atuavam individualmente, né? Então, alguns achavam que podiam ser únicos no mundo, tirando o fato de que existia o Superman, eles sabem disso, mas eles têm aquele pensamento de que eles são heróis, mas naquele nível mediano, e eles formam um grupo que podem virar grandes, né? Então, aí você tem, por exemplo, o Flash, o Barry Allen, né? Que a vida dele, ele é um perito, né? Um químico, perito químico da polícia, e ele é um pouco meio entediado, né, com as coisas na vida, né? Porque ele é um velocista, ele vê tudo rápido se movendo e ele faz as coisas num instante e depois. E aí, o que eu faço no tempo livre? Não tem mais nada interessante. E uma parada que é engraçada é que, assim, pro resto do mundo ele tá sempre atrasado. Né? Assim, até pra namorada, você tá atrasado. Sabe? Na verdade, assim, durante vários pontos, uma das coisas que às vezes a gente não vê mais hoje em dia, mas nessa história o Wade achou que era interessante, era muitas vezes colocar esse conflito da vida pessoal com a contraparte do herói, né? Eles estão começando a entender que às vezes essas coisas se misturam e às vezes o seu... Quem é você? Você é o Barry Allen ou você é o Flash? Entendeu? Você é a figura pública que salva o mundo ou você é aquela pessoa privada que tem amigos, tem familiares, sabe? Várias vezes eles se colocam nesse conflito, é bem interessante. Eu acho bem bacana esse seu comentário, cabeça, porque pra mim foi o ponto alto da história. Ter esse conflito de... Cara, você se pergunta, o herói tem um tempo todo pra ser herói e consegue levar sua vida? Esse conflito que o Wade colocou na história foi perfeito, que você chega ao ponto dela que você vê que o Hal Jordan ele tá estressado, porque ele não consegue mais conciliar as atividades dele na aeronáutica com o trabalho de herói. Exato, né? Ele traz esse dilema até pra tratar um pouco da personalidade deles, né? Mostrar que como que toda essa dinâmica tem que acontecer ou não, né? É bem legal ver isso. Ah, tipo a Canário Negro, que fica ouvindo toda hora, já que ela conviveu muito com o pessoal da Sociedade da Justiça, já que a mãe dela era membro da Sociedade da Justiça, e fica ouvindo das pessoas. Ah, no meu tempo era assim, no meu tempo isso. Era legal pra caramba. É, quando eu cheguei aqui era tudo mal. Pois é, então, aí ó, e esse herói agora, esse novo herói, ele parece o herói antigo, ó que legal, ela fica fazendo toda a comparação, e todo aquele buzinaço no ouvido dela, a mãe fica falando toda hora, não, mas por exemplo, essa loja é minha, não é sua, porque você fica aqui me intrometendo a minha vida, agora vou ser heroína, para de dar pitaco, e depois fica ouvindo pitaco, cara, é complicado, porque ela também não sabe se ela vai, o que que é maior na vida dela, ela ser heroína? Ou até a vida dela mesmo, né? Uhum. Ah. Mas vamos passar, então, por cada personagem. Só pra gente entender um pouquinho, né? Quem é quem, o que, que eles falam, né? qual que é o lance. Começando aí pelo personagem também. Vai ser difícil a gente não falar de personagens conhecidos, né? Mas começando aí com um dos mais populares, né? O Flash, né? A retratação do Flash Barry Allen, né? Que ele já havia, sim, morrido na crise das Infinitas Terras, né? Mas como essa é uma história de origem, né? A gente tem a participação dele e do Hal Jordan, que acho que também já tinha passado aí pelos acontecimentos lá da... Em 98, sim. Então, do Crepúsculo Esmeralda. Basicamente, o Flash que a gente vê aí é o Barry Allen no começo de carreira, né? Então ele tá inseguro, né? Começando a entender um pouquinho a responsabilidade de ser um herói, de tratar aí de grandes problemas, né? Ele tá se encaixando, entendendo a vida, ele já é noivo da Iris, né? Então ele tem toda essa responsabilidade, né? De conseguir conciliar a vida de herói e não abrir o jogo com ela, não abrindo o jogo com ela, né? Então é bem maneiro a gente ver o Barry Allen paginado, né? E sobre personalidade, eles tratam ele muito bem, né? Um cara aí decidido, né? Tomando a frente aí direta e indiretamente, né? Dos problemas, né? Entendendo o que ele tinha que fazer, mas um cara na dele também, né? Nada muito espalhafatoso, né? E aí, curiosidade aí que o pessoal até comentou, né? Apesar dele ser o Flash, ele tá sempre chegando atrasado, cara. É engraçado, né? É questão de tempo relativo pra ele, né? Pra as pessoas assim, ó, esse negócio é muito rápido pra ele. Porra, tá movendo com uma coisa tão lenta pra mim. Isso é até comentado pelo chefe dele, que fala que a mesa dele tá sempre limpa, ele tá sempre ocioso. Ele limpa em um segundo, cara. Limpa em um segundo. Ele fica puto. O dia tá feliz, né? Então. Tá dando pouco trabalho. Ele fica entediado, porque mercado... Ele fica entediado, não tem mais nada pra fazer, ele faz em um segundo tudo, cara. Pô, e aí? Eu penso a mesma coisa, o chefe dele devia dar uma proteção pra ele, porque ele tá fazendo o trabalho dele direito, não, o cara fica puto, velho. Como assim, né? Mas é isso aí, acho que não tem muita novidade, né? Acho que falar dos poderes do Flash aqui é redundante, né? Mas pra quem não sabe ainda, ele tem super velocidade. O nome, né, dele é Barry Allen e ele nunca é o homem mais rápido. Ah, isso é novidade. Esqueça tudo que você viu na série. Verdade, verdade. O próximo fazendo aí sempre a contraparte, né? O bravo e o audaz seria o Lanterna Verde, Hal Jordan, já com a origem que a gente está acostumado, né? Um piloto de caça totalmente maluco que um dia encontra um anel voando que destrói o avião dele e leva pra conhecer um alienígena roxo moribundo. Fala, cara, pega esse anel e salva o mundo, porque tá feio o negócio. E aí ele começa, né? Ele integra a tropa dos Lanternas Verdes, que é uma tropa intergaláctica que vai patrulhar todos os 3.600 setores espaciais, né? Dentre eles o da Terra. E aí, com o anel, ele tem lá a capacidade de criar construtos de toda a forma com que ele puder imaginar, baseando-se apenas na força de vontade. Algumas curiosidades é que na retratação dessa época, primeiro, era uma retratação de um anel, ele tinha que ser carregado a cada 24 horas, né, que era um conceito mais antigo, que depois foi substituído por meio que dura enquanto você usar, você tem 100% de carga e vai gastando à medida que você vai fazendo. Aqui era todo dia, a cada 24 horas ele tinha que recarregar. E, claro, uma coisa que colocam na frente dele durante algumas vezes é paradas amarelas. Né, ele não consegue, né, interagir com coisas que sejam da cor amarelo. Na época, né, depois foi explicado que isso se devia ao fato da bateria estar infectada com Parallax, que era a entidade amarela, mas o anel era ineficaz contra coisas amarelas. Então, algumas vezes ele se ferra nessa história por causa disso. É engraçado de tão simples, né, que é essa parada, mas é uma coisa legal dessa história é isso, né? Ela é uma grande homenagem, né? Tanto à Era de Ouro quanto à Era de Prata, né, dos quadrinhos. Por isso a gente vê esses elementos aí acontecendo, nessas interações aí. Porra, né? Não consegue lidar com amarelo. Eu acho maneiro nessa história como o amarelo é um tabu pra ele, tipo, é uma coisa meio vergonhosa ele falar que ele não consegue mexer com o amarelo. Ele fala de canto de boca, eu não mexo com o amarelo. Porque se tem uma parada, né, que assim, pelo menos dentre essa retratação do Hal Jordan não falha nesse ponto, é que ele é um cara muito orgulhoso, né, ele é um cara que sempre vai tentar se mostrar como sendo o maioral, o cara que vai resolver tudo. A própria questão, né, o anel sempre ser chamado de arma mais poderosa do universo, e ele poder fazer qualquer coisa com o anel, sempre tem essa, vamos colocar, essa pressão em volta dos poderes dele, e aí toda vez ele chega, porra, mas tinha que ser essa parada, tinha que ser amarelo, né, não sei, que podia ser de outra cor, tal. Como é que tinha um equipamento pesado no laboratório, assim, ó, Lanterna Verde carrega, aí eles olham, não, ele fala, amarelo. Não, ele pode levar amarelo. Qualquer coisa dele, claro, qualquer coisa dele, isso aqui é amarelo demais. Posso pintar de azul? Pode, então beleza, pinta de azul, o Flash foi demais. É por isso que eu falo, causava um certo tabu nele, né, ele fica, ai cara, é amarelo, como, tipo, vão rir de mim se souberem que eu não consigo mexer com amarelo. Então. Durante toda a história ele se coloca, né, apesar de ele não saber que ele não é o líder, ele se coloca à frente da equipe, né, ele sempre acaba sendo, de certa forma, um porta-voz público, aquele que pega o microfone pra falar com a imprensa, ele acaba, de certa forma, coordenando muitas vezes a equipe, né? Então, ele sente esse peso, essa responsabilidade, tanto que depois, mais à frente, num subplot lá que envolve até o Superman, você vê que ele fica meio quebrado, assim, sabe? Fica meio... Ele passa de ser só uma babaca pra virar um escroto mesmo, assim. Ele fica puto, sabe? Na cabeça dele, ele acaba. Essa personalidade dele, né? É legal porque essa revista que mostra, mais uma das revistas, na verdade, né? Que define que o Hal Jordan é um babacão mesmo. O puta babaca, né, cara? Mas é legal também, né? Porque parte da personalidade dele é explicado também, né? Esse negócio dele superar o medo, de ser um cara que tem que ter toda essa audácia aí, né? Ela se mistura também com esse negócio, né? O cara que não tem medo, né? Ele acaba falhando em outras partes. Tem uma hora lá até que eles estão invadindo, né, uma nave lá, não sei o que e tal. Aí o Superman vira e fala, o Superman acha meio... Porque o Hal Jordan fala, não, vou resolver isso aqui, já quebra as paradas. Ele fala, nossa, mas... Seria melhor analisar. Ele fala, isso que dá pra fazer as coisas sem pensar, né? Ele faz desse jeito. Aí a Canara até fala, ó, ele não sente medo. Ela fala, isso é bom, quase sempre. Né, mas então assim, ele é impulsivo, né? Ele tá sempre se testando, porque tem essa questão dele... Legal, dele, legal, dele, né? Brigar, né? Brigar com o medo, não só o medo depois, como o Jeff Jones coloca, como uma entidade cósmica, nananã, mas como realmente o sentimento, né? Como a ideia, então toda a questão do piloto de caça, ele tá sempre arriscando a vida dele, não sei o quê, piloto de testes, né? Então é bem interessante e conversa muito bem, né? É bem estruturada essa personalidade dele. Uhum. Sim, maneiro. A próxima personagem é a Canário Negro, né? Que o pessoal acho que já deve ter visto ela bastante, né? Por aí nos quadrinhos, desenhos, enfim, em outros seriados também. Então, Canário Negro é uma heroína, né? Ela é uma personagem loira, que ela tem roupas de couro, olha aí, que maneiro. Ela sabe lutar pra caramba, e ela tem um poder, né, que ela tem um grito supersônico. Essa é a principal característica dela, né? Então ela cai muito na porrada, na mão, no braço, e quando a coisa aperta, ela dá o grito supersônico dela. Ela é de uma geração herdada, né, de que a mãe também era uma heroína, também chamada Canário Negro, e a mãe dela atuava na Sociedade da Justiça, antes da Liga, né? E aí ela herdou essa ideia, né, de ser uma heroína também, vendo a mãe, ela querendo também querer ser uma heroína, até por motivos também de orgulho, ou algumas vezes de rebeldia também, né? Ela sabe lutar pra caramba, então, beleza, vamos nessa, né? E sim, nessa história aqui a gente vê bem como essa parte de legado, como essa parte que ela conhece muita coisa da Sociedade da Justiça, do pessoal, acaba vendo muito a parte de comparação, né? O pessoal lá da sociedade fica falando bastante no ouvido dela, a mãe fica falando no ouvido dela, legal, maneiro, parece que o nosso é igual aos nossos tempos, então faça isso, faça aquilo, faça igualzinho, né? E ela acaba não tendo tanta individualidade nessa questão, porque fica muita comparação dos velhos ali. Ah, faz isso, faz aquilo. Mas não, ela também ela quer agir, né? E algumas vezes parece que para a opinião pública ela é uma figura decorativa também, em comparação aos outros heróis, né? Parecem ser mais efetivos em força, habilidade, etc. Então ela também ela tem uma pequena insegurança, né, em relação aos outros. E também tem uma pequena aproximação, né? Mas também ela não quer que ela seja só vista como uma figura assim, uma mulher que tá de couro e assim, é loira. E os homens ficam caindo em cima dela. Não. Ela é mais os caras têm que toda hora salvar ela e não sei o que, tira ela. Ela não é uma heroína assim, ela não é mocinha pra ser salva, não, ela também. Ela tem uma personalidade feminina forte, muito né? forte, legal, que né? quer lutar, que é de igual, ela tá no nível de igual pros outros também, quer sempre se provar que ela é valente, que ela é forte, etc, né? Então assim, ela é um personagem que eu gosto bastante, né? É muito legal a presença eu dela. Eu acho também. A subtrama dela, uma das mais interessantes, que é o esquema dela ter aquela grande vontade de querer ser uma heroína icônica, mas não quer ser comparada com a mãe. Ela não quer seguir aquele legado, mas tudo puxa ela para aquilo. Em comparação na identidade secreta dela, ela é uma florista. Olha aí. E como heroína, é uma heroína que cai na porrada e quer se provar, uma pessoa forte. Olha que legal, cara. Então tem um contraste também em alguns momentos disso também. Só fazer um destaque aqui, é uma pequena cena que eu acho que é. Que inclusive o Sage homenageou ela na sua imagem, que é uma das melhores cenas do Wade, que é uma hora lá que eles terminam uma luta, não sei o quê. Aí ela fala assim, deixa eu usar seu ombro aqui, eu preciso arrumar minha bota e tal, não sei o quê. Ele fala, olha, você não acha que o seu traje é meio. Sei lá, é meio ineficaz no combate, assim, que se ela, né, trocar, eu acho que ele pode dar mais dor de cabeça. Ela só pega a touca do Flash e vira de lado, assim, tipo, seu idiota, sua roupa é ridícula também, tá? Ela é prova, pode ficar ineficaz também, pô. É uma tirada muito legal, né, os uniformes de herói, né, falando... Que realmente, assim, a gente tá acostumado, mas se a gente fosse parar, muitas vezes eles são realmente meio bobos, assim, sabe? Aquela parada de suspensão de descrença, exatamente, né? Total. E aí aquela coisa, por que que a dela tem que ser contestada, né, como sendo ineficaz, e aquela babaquice do Flash lá, não, né? Do maluco só virar então. Ele tem a orelhinha, por que que ele tem a porra da orelhinha? Né? Assim, a era das sungas, né? Deixa... Então. É maneiro essa tirada, né? E precisa ter uma inteligência, né? Uma suavidade pra lidar com esse tema, né? É bem legal saber que tanto o Wade aí quanto o Brian lá, eles estavam bem afiados, né? Nisso tudo aí. Mas só de curiosidade legal é da Canário. Uma coisa legal aí, né? Da Canário Negro é falar um pouco também da situação dela, na verdade, dentro dos quadrinhos mesmo, né? Porque ela, acho que dos heróis, assim, é a que tem um pouquinho mais de confusão, né, na origem dela. Ela já passou de uma terra pra outra, né, teve esse lance da mãe dela, ela já atuou na sociedade, não, aí quem que é a mãe, quem que é a filha, não sei o que, mas aí eles aproveitam pra dar uma repaginada legal e definir bem, né, onde ela tá, qual que é a situação agora, né, e falando tá, aí dessa... Onde vive, o que faz. Ao contrário, por exemplo, do que eles acabaram fazendo com algumas personagens como a Supergirl, que virou uma zona durante anos, a gente já explicou a história de Matriz, Mundo Compacto, ou até com a pobre Dona Troy, né, que foi a que mais sofreu com todas as... Até hoje, né, porque até quem, porra... É, tipo, quem é Dona Troia? Eles tiveram, né, que fazer a Mini, é, né? Isso aí, quem é Dona Troia? Ninguém... E o pior é que ainda ninguém sabe direito. Exatamente, isso e... Né, do nosso, o clássico tabu, isso e Cronologia dos Gaviões lá. Puta que pariu. É difícil pra cacete entender. Mas no caso dela, ficou bem amarrado, né? Eu acho que ela com certeza é importante nessa minissérie, como a gente já falou, como a ligação com a sociedade, né? Como sendo a pessoa, porque no caso, ela e o Flash, o Flash se mostra um pouco menos, mas ele toca nesse ponto. Eles olham pra sociedade como algo importante, algo que eles estão homenageando, né? O Flash Barry Allen, na originalmente não, mas nessa, ele via o Jay Garrick, né, o Joel Ciclone. Joel Ciclone. É, excelente melhor nome ever. Como uma inspiração, né, ele até, então assim, e você vê que todo o legado dos velocistas do Flash, seja depois com o Ollie, com o Bart, sempre passa por esse sentimento de respeito e esse sentimento de admiração entre, né, a figura que veio anteriormente. No caso do Hal Jordan com o Lanterna Verde original do Alan Scott é um pouco diferente, porque eles não são exatamente uma continuação do outro, né? A ligação deles é quase nenhuma. Então, assim, não tem. O Hal Jordan nunca teve tanto esse sentimento de legado com relação ao Alan Scott, que até aparece na revista, até. Mas a Canário, ao contrário, já tem toda essa... Além dela ter o legado da mãe, ela olha pra eles sendo grandes heróis e pessoas com a índole que ela quer ter. Tudo isso eu acho que faz essa... Ele consegue fazer essa união, né? Esse fechamento com o passado também de uma maneira bem interessante. Então show de bola. Podemos falar agora um pouco sobre o nosso querido Ajax, Caçador de Marte. Não sei como que tava na edição de vocês. Na minha tava Ajax. Tira-manchas. Exatamente. Inimigo do... inimigo do Deadpool, não sei. Que durante o seu estado civil é o investigador John Jones. E durante as horas vagas é o nosso querido Ajax, Caçador de Marte, que tem aquele peso dentro dele de ser o último da sua espécie e de nunca se sentir aceito em meio à nossa querida sociedade. Ele nunca se sente membro querido entre os humanos. Ele é uma criatura distante e... Com a Liga da Justiça, ele começou a sentir um pouco desse traço de que ele faz parte de uma família ou algo parecido. Tanto que ele tem uma ligação muito forte com o Aquaman, que também tem esse sentimento de solidão dentro dele. Só que, com o decorrer dessa história, né, a gente vê que o Ajax, ele dá uma vacilada feia. Ah, sim. Depois a gente tem uma revelação no futuro, né, que mostra aí um fato bem interessante de como que o Ajax lidava, né, com essa personalidade. De solidão e sentimento aí de desajuste, né, nele. E principalmente ele, por estar vivendo num mundo um pouco hostil pra situação dele, já que como ele mesmo diz, qualquer acender de fósforo já deixa ele em pânico. Por viver num mundo hostil assim e conhecendo os humanos como eles são, realmente somos criaturas terríveis, ele tem aquele receio, aquele pé atrás e também ele não se permitia se abrir pra poder fazer se sentir parte desse mundo. Ele meio que atrapalhava isso que ele queria ter. Uma parada bem legal, né? A personagem do Marciano, ela sempre foi, até que foi bem definida, assim. É difícil a gente ver o Marciano, assim, muito... distante disso. Diferente, né? Principalmente falando aí de personagens que passam pela mão de vários autores, né? Mas o importante tá ali, né? Que é esse sentimento aí de estrangeiro, né? Ele é um ser totalmente diferente, né? Aqui na sociedade, ele não é humano, ele foi trazido pra cá... contra a vontade dele, até. Contra a vontade dele. Por causa de toda aquela história da origem lá do teletransporte, lá do cientista que infartou, o cara transportou o Marciano, ele falou, caralho, tomou um sustão, né, engraçado, então tem umas coisas muito engraçadas, cara, dessas origens antigas, assim, mas eu acho que o principal assim mesmo é esse negócio do sentimento aí de distância, né, de ele estar sempre distante e tal, né, e como que ele lida com isso, né, num lugar que todo mundo pensa tão diferente dele e tal, né, como que ele vai sentir. Acho que é um personagem tranquilo, assim, de lidar. E mais uma vez, né, a história, ela lida muito muito bem com esses personagens, com essas características, né? E por isso que é tão legal ler essa história aí, né? É uma boa, até porta de entrada, né? Pra quem quer conhecer mais esses personagens, né? Não digo toda a DC, porque ela se estende infinitamente, mas é um bom passo inicial, sim. Acho que isso vai ser uma das coisas que a gente vai até comentar, né? E por último, né? Mas em época de Aquamamoa, não menos importante, né? Temos o Aquaman. Aquaman Paco Rabanne. O Aquaman de barba, né? Barbeado, galãzinho, né? Que o pessoal fala, né? O Aquaman social aí, né? Ah. Mas é aquele Aquaman clássico, né? Aquele visual estilo Super Amigos aí, pra quem tem menos afinidade, né? Nós temos ele também bem retratado, né? O Konema até deu uma letra no comecinho, né? Que ele também é um cara que se sente isolado por ele vir de Atlantis. Parte da origem dele não tá totalmente repaginada, né? Então ele realmente não tinha contato, não é o Aquaman rei, é um Aquaman Isso. que ele vivia isolado, ele só convivia com as formas marinhas, né? Então ele tem uma postura bem humilde, né, em comparação aí a outras partes aí, outras histórias que a gente vê o Aquaman, né? Mas uma coisa legal é que eles também usam pra definir bem aí que a personalidade dele, que é um cara bem sério, né? Bem... tem senso de humor. Isso, durão, né? Um cara bem inflexível, né? Se não me engano, ele não tem... Ele até tem uma... Eu não lembro se é aqui, eu vou confirmar. Eu não vou ter certeza, eu não lembro se é dessa história, mas que ele até fala, assim, que tipo... a forma de que ele era... A comunicação que ele tinha... Com os seres marinhos, não tinha essas flexões de sarcasmo, de ironia. É nessa história mesmo que ele fala? É. Cara, esse Aquaman, ele chega a me dar um pouco de tristeza, sabe? Escorre uma lágrima do canto do olho. Porque ele só queria ter amigos, cara. Ah, eu só quero fazer amizade, eu só quero me sentir parte de vocês. Só porque ele não ouve direito, ele tem um sotaque estranho, ele fede a peixe, ele é isolado, só faz bullying nele. Só quero ter amigos, gente. Qual o problema? Não é fácil. É interessante que depois essa falta de aceitação ou todas essa situação ruim que ele vive acaba realmente, ela vira raiva, né? Eu acho que é interessante. Em vários pontos. O personagem do Aquaman, infelizmente, ele ainda tem a visão do público em relação a ele é muito distorcida, né? A visão geral do Aquaman, né? E eu acho que uma das visões, se você for ver alguma das características que sempre são marcantes na personalidade dele, primeiro, é essa seriedade. Quando você tem a figura dele como rei, você tem a questão do orgulho, né? E a questão da... Dessa coisa dele saber que ele é um rei, ele é um soberano, ele comandar mais de, sabe, a maior parte do planeta Terra são os reinos dele, vamos dizer assim. E aqui você ainda tem, e muitas vezes é uma questão recorrente, que é essa questão da raiva, né? Ele é uma cara explosivo, explosiva, né? e que tem raiva, e que se irrita, entendeu? Então ele que bate de frente, que às vezes grita. Então isso é um traço da personalidade dele que muitas vezes fica meio, né, fica perdido e que a maioria das pessoas não enxerga. O desenho da Liga é ótimo pra retratar isso, por exemplo, né, quem assistiu naquela fase do Aquaman, bem lembrado. Gancho Barbado, por exemplo. Eu entendo até porque a pessoal zoa tanto o Aquaman e tem, sabe, tipo, só nos tempos atuais que ele se tornou uma peça mais imponente e que faz a diferença, pelo menos pra minha visão. Porque eu lendo essa edição, a Liga da Justiça 1, cara, eu tinha vários pontos que eu falava, o Aquaman, ele é um personagem que ele nem precisava estar na história, ele não tá fazendo diferença. Ele fica realmente de escanteio. Tem histórias, tem... durante as duas edições que ele faz mais a diferença, mas tem edições que, putz, cara, ele tá lá ou não, não muda nada. Tem muito a ver com a interação dele também, né? Como que ele tá se entendendo. A gente vai vendo certinho como que acontecem as coisas. Mas aí, dadas essas definições aí dos principais personagens, a gente tem a participação de diversos outros, né? Acho que uma coisa maneiríssima aí, falando aí sem spoilers, né? É que essa história trata da parada que eu mais gostava, que me tornou decenauta aí, absurdo, né? Que é esse lance do legado, assim. A DC Comics, ela tem essa pegada, assim, incrível, né? Principalmente aí nessa boa época aí, né? Finalzinho dos anos 90, né? Até mais ou menos 2005, né, 2008 aí, um pouquinho antes até do reboot, né, eles tratavam muito, muito bem essa questão do legado, a dinamização, as equipes, né, que aconteceram. A gente tem tinha muitos personagens, tinha a sucessão deles, né, tinha a interação entre essas equipes, toda essa globalização de heróis, né, e todo esse sentimento de heroísmo, né, que a DC Comics passava, né, de um enaltecimento aí do ato heróico, né, de realmente trazer o bom exemplo, né, de, pô, tudo aquilo que a gente pensa, assim, quando a gente bota na cabeça a figura de um herói, né, esse lance do bom exemplo, da passagem aí de esperança, né, de confiança. Então, ela sempre teve muito bem esses elementos, né, e essa é mais uma obra que trata muito bem isso. Por quê, né? Porque apesar de a gente estar falando de Liga da Justiça, a história, ela tem alguns momentos, né? Ela tá sempre rodeada por esse tema aí da invasão alienígena, que a gente vai descobrindo mais pra frente quem são esses seres poderosos, por que eles estão vindo pra Terra e tal. Mas parte disso também envolve a interação com outros grupos de heróis, né? Depois até numa escala mais global, que praticamente quase todos, assim, disponíveis, né? Então, além de grandes figurões, como, sei lá, o Batman, o Superman, que a gente vê, são retratados na história, vê eles em ação e tal, a gente tem diversos outros heróis e grupos que aparecem fazendo interações assim, importantes na história, né? Acho que principalmente, sei lá, um grande destaque é a Patrulha do Destino, né? Um grupo aí de, sei lá, de classe B, que pouca gente gosta, né? e gosta das histórias e tal. E eu concordo com o Nema, né? Realmente nunca foi feito assim pra ser algo globalizado, mas eles retratam muito bem. Tem personagens que. E diversos outros grupos, eu acho que teve personagens que eu não conhecia até então, né? Porque apesar aqui da gente falar de quadrinhos sempre, de cada um aqui ter essa experiência, eu acho que a maioria daqui somos noventistas, né? E por causa disso a gente pegou muita coisa de andada, né? Então é muito diferente eu que, sei lá, comecei além, sei lá, meados dos anos 2000, ter a visão do cara que, sei lá, linha dos anos 80, 90 realmente, né? Eu vejo o que já aconteceu e o que tá acontecendo agora pra agora. Agora imagina esse cara, né? Vendo isso, vendo essas homenagens, tudo que foi retratado, né? O próprio Mark Waid tem esse carinho tão grande, né? Com esses personagens, né? E ver tudo sendo retratado tão bem, né? Eu lembro de ter escutado um podcast, acho que foi o Comic Pod, né? Que eles comentaram que tem grupos lá, tem personagens que eles tinham um quadro só, mas eram retratados assim com extrema fidelidade, assim, né? De tão bom que era a mão, né? De quem tava escrevendo, de quem tá fazendo, né? É que é alguém apaixonado realmente, né? Pela história por trás de tudo isso. E sempre tentar realmente, né? Fazer uma retratação que seja condizente com a nova roupagem que o Wade estava dando, que era, né, esse pós-Crise Infinitas Terras, mas que também é sempre ter a mão para não errar demais. É o que muita gente critica do Novo 52, né? De você ter errado muito a mão pro novo e perdido o gosto do clássico, né? Por exemplo, você ganhava dinheiro vendendo quadrinho com dignidade. Então, é dignidade, cara. Saudade. Aqui, por exemplo, você pode ter. Eles têm uma referência que, se você ler o Reino do Amanhã, se você ler o Crise, tá aqui. É uma coisa que eu, por exemplo, nunca li o clássico. Eu vou conversar pra vocês que, por exemplo, são os Falcões Negros, né? É um grupo, é muito respeitado, e é um grupo, ele até teve uma revista no 952, não teve, Rod? Teve, sim. Mas não durou muita coisa numa tentativa de, né, de trazer de volta, repaginação, né? Mas que é um grupo que quem é mais antigo ainda tem um carinho muito grande, e eles aparecem, né, aqui tem lá o seu papel dentro do plot, até tem uma linha bem interessante, que eu acho que é uma, vamos colocar assim, uma crítica barra comentário que hoje faz muito sentido, né? Que tem uma hora lá que eles, basicamente, eles começam não, esses heróis hoje em dia só falam neles, e a nossa, a gente tá aqui há muito tempo, né? Dele, não, hora de evoluir. Aí, de repente, eles falam isso, que eles vão evoluir, aí você esquece, de repente, lá na frente aparecem todos eles paramentados como se fossem novos heróis, de armadura, e não sei o quê. Com os equipamentos ridículos, tipo, com ridículos. Sabe, ridículo nível super-herói, assim, sabe? Nada muito acima do que a gente tá acostumado. E aí eles meio ridículo que falam... Ridículo nível, o que é esse? E aí eles viram e falam... Aí eles até brincam com frases de efeito, né? E não sei o quê. Daí ele fala, não, Ele fala, como que a gente vai sobreviver no mundo de hoje? Daí ele falou, cara... Aí ele fala, né, o Hendrickson, vamos fazer como sempre fizemos, sendo nós mesmos, entendeu? Que é uma coisa, que é uma, de certa forma aí, uma brincadeira, uma crítica que hoje faz muito sentido, que essa coisa, por mais que tudo tenha mudado, que o mercado tenha mudado, que a opinião pública tenha mudado, você tem ainda algumas coisas que tem que se manter no clássico, entendeu? Você tem que manter e ter orgulho daquilo que você é e daquilo que você foi, né? Então aqui, de novo, a gente vê a mão do Wade é muito boa pra isso, né, pra essa questão de legado, principalmente como o Rods levantou muito bem. E é uma das coisas mais legais dessa revista. Exato. E aí, só pra fechar aqui, então, essa zona antes dos spoilers, assim, o que eu queria falar é isso, então, galera. É uma história que vocês vão ter esse sentimento. Acho que o Konema tinha comentado um pouquinho antes da gente começar a gravar, né, Konema? Daquela sensação boa de ler um negócio divertido, né? Leve, mas cara, com aquela sensação. É que, assim, eu atualmente, devido ao acordos milionários que eu tenho com as 300 editoras que o Central HQ tem, parceria. Então, a própria Marvel, por exemplo, brincadeira, mas assim, devido a muita demanda, eu tô lendo muita coisa lá de fora, as coisas que estão saindo agora, e eu parei o que eu tava lendo pra ler esse Liga da Justiça ano 1 pra esse querido programa, que é sempre uma honra participar aqui com vocês, novamente babando o ovo de vocês. E cara, foi uma coisa muito boa, porque eu parei de ler aquilo e eu li isso e eu tive um sentimento que eu não fazia um tempo, os últimos tipo, 3, 4 meses, que me... Porra, faz tempo que eu não pego uma boa história assim, que sabe, que é divertida, descontraída e ela se segue sozinha, sem precisar forçar nada, sabe? E eu comentei quando eu cheguei aqui, que eu falei assim, cara, foi muito bom, foi uma experiência muito leve. E assim, só, eu lendo, quando eu li isso aqui, agora relembrando, né, podcast, eu não consigo reler na totalidade, mas assim, relembrando, repegando todos esses momentos, uma triste conclusão, eu acho que, eu particularmente posso tirar, não sei se vocês concordam, né, mas a gente tá hoje no momento onde esse universo, o universo da DC de modo geral, tá começando a entrar pro geral, digamos assim, pro cinema, né. Ler essa revista é uma forma de entender que nunca vai ser bem representado o suficiente, porque tem um peso de legado que nunca vai conseguir chegar lá, você nunca vai ter esse sentimento lá. Não tem como, entendeu? E não é porque, é porque é cinema, é porque é culpa do Zack Snyder, que é burro, que não sabe, não é isso, sabe? É porque quando a gente pega isso aqui, tem um peso, tem um legado, tem uma história anterior, que assim, como o Rhodes falou, foi construída desde antes da gente começar a ler, sabe? Então assim, quando a gente chega na década de 90, você tem pelo menos 30 anos de história só da Era de Prata, entendeu? Que teve que ser reanalisado e reestruturado pra funcionar aqui. Então, infelizmente, a gente nunca vai ter... Eu acho que a gente nunca vai ter esse sentimento no cinema ou, sabe, pro grande público dessa forma. Talvez a estrutura dos Vingadores funcione melhor, mas como a Liga, eu acho que ela tem, primeiro, esse peso de uma, assim, uma quantidade ridícula de personagens. E todo esse peso, imagina você ter que... Você não consegue, sabe? Não dá pra você fazer no cinema a Sociedade da Justiça. Não vai funcionar. Nunca vai funcionar. Entendeu? E eu acho que só realmente quando a gente pega um material desse e lê e coloca em perspectiva e enxerga tudo isso funcionando é que realmente tá o grande valor do que o Rhodes chama de legado, né? Infelizmente, eu acho que isso a gente não vai conseguir ter em outra mídia. Exato. Então acho que fica a indicação aí então, pra quem tá na curiosidade, é uma história aí que ajuda a dar um passo inicial assim, gigante, né? Desse é universo antigo, né? Da DC. Sempre com a ressalva de que algumas coisas aqui já não são mais válidas, né? Assim, algumas dessas coisas já mudaram, algumas dessas origens já não são exatamente as mesmas, então tem que tentar sempre ter aquela leitura de... Eu vou tentar absorver isso aqui pra uma consciência ampla e universal do personagem. Não que o que tá aqui é a única verdade ou a única forma, é a única versão. Não é talhado versão, na pedra, né? Tem que ser assim. Meu marciano, ele é assim. Exatamente. Se ele não for assim... Então, sempre tentar ter essa consciência quando ler. Claro. Mas é isso então, galera. O Projeto X, a gente fala de experiência. Acho que o principal aqui que eu queria deixar pra vocês aí, curiosos, né, antes da gente entrar na área de spoiler, tô me repetindo bastante hoje, inclusive, é sobre isso, então. Acreditem, vão na fé sim que o negócio é bem divertido, bem surpreendente, né? Pra quem tá querendo uma experiência diferente, vale a pena olhar um pouquinho pra trás e pegar esse tipo de clássico pra leitura e tal, né? Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. O Super-Homem. Batman e Robin. Mulher Maravilha. Aquaman. E os super gêmeos Zan e Zainan e o fiel macaco Flick. Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade. Voltando então, né, galera? Chegamos ao momento que só os destemidos conseguem chegar, né? Vamos iniciar então a área de spoilers, né? Pra comentar um pouquinho aí com menos freios, né? Do que a gente achou aqui da história, né? Falar um pouquinho aí do plot principal, né? Que é esse lance aí de alienígenas da Pelex, Apex, eu nem lembro, Apex. Não sei nem falar direito. É Apex, né? Nome feio. Mas entender um pouquinho, né? Qual que era esse lance, o que tava rolando e tal, né? Mas assim, de grande resumão, a liga, né, que se juntou pra entender um pouquinho aí sobre essas alienígenas, eles meio que seguindo o rastro descobrem, né, eles são financiados, eles têm todo aquele lance lá com o financiador secreto, eles estão se redescobrindo, entendendo quem são esses caras, vão aparecendo o próprio, acho que grupo Locus, né, isso, Locus ele se alia a alguns outros vilões do universo da DC pra impedir a Liga da Justiça, né, o Vandal Savage, ele tem uma participação grande em alguns momentos daí, mas no final das contas a gente descobre que tinha um ET boladão lá, que ele meio que tava por trás de tudo, né, que os ETs invadindo era só uma espécie de competição pra provar quem que era o maior, e depois eles iniciaram lá uma estratégia de retomada, né, de conquista, na verdade, da Terra, né, então toda essa invasão ela gera bastante confronto, né, com a Liga, por causa desses confrontos, vai se unindo, vai se entendendo, então a gente tem momentos bem legais, né, o começo, os confrontos individuais, alguns vilões lá que a gente quase não tem contato lá, por exemplo, aquela Madame Rouge lá com o Monsieur Malá, né, e o cérebro, que aparecem pouco, né. Não, pega ali o Eclipso, né, por exemplo, que... Acho que a versão antiga dele, isso, né? Como que é o nome? Cara de Barro ainda amarelo, né? O grande e a... É espinho? Não, é espinho, né? É espinho, é Thorne, né? Mas o maneiro, assim, é ver todas essas participações acontecendo, né? Então, acho que de momentos legais, assim, eu gosto muito da... Obviamente, de todo o conceito, esses heróis aí se redescobrindo, né? Se conversando, aquela dinâmica, né? Acho que o Canário Negro tendo que lidar com a sociedade antiga e trazendo pra Liga de lá, né, era uma espécie de fanboy, né, falando a gente fez bem, mas se fosse o Flash, velho, ele tinha feito assim, né, o Lanterna Verde, ele segurava o anel de outra maneira, não sei o que. Então é maneiro, assim, ver essa expressão de fã, né, principalmente no comecinho, né, da história, né, depois a gente tem uma redescoberta dela, que é bem legal. Acho que vão passar aí por momentos, né? O que vocês acham da Liga, assim, a formação dela? Cara, causa estranheza a primeiro olhos. Porque não tem os ícones, né, velho? Não tem Superman, não tem Batman, não tem Mulher Maravilha. Então causa uma estranheza de falar, esse é o ano 1 da Liga da Justiça. Eu, em todo momento dessa história, eu fiquei esperando o Superman aceitar o convite. Eu lembro, acho que faz parte até de algumas capas, né? A participação do Batman, do Super-Homem. E eu ficava lendo essa revista ali, principalmente na primeira vez que eu li, falei, pô, e tá bom, né? Quando que eles vão entrar? Eu li nessa esperança, cara. Mas depois a gente descobre, né, que ele, na verdade, não tem essa participação e tal. Eu cheguei a pensar que era o Bruce Wayne que tava financiando a parada toda também, tá ligado? Pra tirar os caras das naves, né, e tudo mais. Tem uma hora que esse lance do... Tem um investidor secreto, né? O cara que vira vilãozão lá, que é possuído pelo vilão, na verdade, ele é até um intermediador, né, do investidor, e a gente tem todo esse lance, a equipe se questionando, né, isso foi até uma ligação pro lance dos segredos, né, da equipe, né, por causa de um segredo grande, a equipe meio que acabou se diluindo, né, se desgastando, né, o próprio negócio de identidades secretas, né, também gera o desgaste deles, né, então e não só isso, tudo, né, é bem encaixadinho, ele ainda planta, cara, o Wade é bom nisso, ele ainda planta algumas sementinhas, né, do que seria o futuro. Não, mas por exemplo, ele coloca, tem lá um jantar lá que o Hal Jordan chega botando o dedo na cara do velho lá, Dalton, né, como ele sabe fazer, e aí eles estão tendo uma discussão dos ricaços, meio que tipo, não, se eles aprovam ou não, aí tem o Bruce Wayne fazendo o papel dele do... Primeiro ele fala, ele fica sério, né? E fala, não, eu não gosto desses caras, nananã. E aí ele faz uma... Já não basta o cara de Gotham aqui, né? Zoando na cidade. Tentando, de certa forma, entender que não tem ele. E aí, o que, que eles colocam ali? Eles colocam o Maxwell Lord, que lá na frente, depois, vai ser um dos financiadores da Liga Internacional, né? E aí ele meio que aí colocando aquela coisa de, não, vocês estão criticando super-heróis, mas os super-heróis são certos, mostrando um pouco da... Seria assim, o primeiro contato dele com super-heróis e por que que talvez lá na frente ele venha a querer unir esses caras. É, você tem o Ted Kord, né? Que a princípio é só o cara que fez a máquina amarela lá pra cagar com o Hal Jordan. Mas ele olha pra esses caras e fala, pô, eu quero um dia ser um herói assim. Se inspira, né? Inspirar eles, entendeu? Então tem todas essas brincadeiras, essas sementes que ele vai plantando pra elementos que naquela altura já tinham acontecido, entendeu? Mas que justificam. Ele faz uma brincadeira com essa coisa do retcon, é o bom retcon que a gente brinca aqui, né? Não é o retcon que estraga, é o retcon que eu acho que complementa. E eu acho que, inclusive, a gente brincou com a questão do Batman, é ótima a forma como ele obviamente não confia em ninguém, como ele olha pra esses caras, né? Tem aqui só com direito a repetir a passagem dele, que aí todo mundo tá aplaudindo eles, né? Porque eles salvaram lá daquele ataque que a gente falou, que é da Eclipse, do cara de barro, que eles estão em Gotham. Aí ele fala assim, né, é inaceitável, eles não passam nem uma hora aqui e já trouxeram problemas. Essa é a minha cidade. Não me interessa dividi-la com um bando de amadores bem coloridos e bem intencionados. Se acham que são bem-vindos aqui, eles estão terrivelmente enganados. Aí ele dá uma fechadinha no olho, pra só ficar aquela frestinha, né, que faça o seu algazarra em outro lugar. Usarei de todo e qualquer recurso ao meu dispor para manter essa chamada Liga da Justiça bem longe de Gotham City. Por bem ou por falei, mal. Falei, caramba, cara. Falei, cara, que tanto foi ódio. Foi aí que durante a leitura eu acreditei que ele era o financiador. Porque ele falou, eu não quero essa galera em Gotham, então eu vou financiar pra eles ficarem numa montanha na puta que pariu que saiu da minha cidade. Fora da minha cidade. Faz sentido. Pra mim fez só sentido. Na minha cabeça fazia todo sentido. Da hora. É bem legal, assim, perceber, assim, é o que a cabeça falou, ele não vou ser redundante, deixa pra lá. Um outro momento bem maneiro também, né, um dos outros momentos, na verdade, é a interação da Liga, né, com outros grupos de heróis, né, e um destaque principal pra interação deles com a Patrulha do Destino, né, primeiro eles acabam se conhecendo, né, que a Patrulha muito sempre legal. É um grupo bem renegado, né, a galera que eles estão ali porque eles estão meio que são forçados, né, por situações aí de quase morte, né, são unidos, são palhas, pelo, né, exatamente, e aí o lance deles meio que se conhecendo e tal, e depois a própria Liga, né, tem um capítulo muito bizarro, né, que é aquela luta lá com com o Sr. Malala, a Madame Rouge lá, que eles conseguem mobilizar a Liga, usar um raio lá, fudidão, que meio que desmembra os caras e coloca os membros em outras paradas, aí eles meio que... Mano, que susto, cara, né? Eles tiram, tipo, o braço do Lanterna, cara, Verde com o anel, as pernas do Flash, deixa o Flash, tipo, só do aleijado do tronco pra baixo mesmo, literalmente, assim, zoado. Acho que tiram as cordas vocais da Canário e os olhos do Marciano. Aí eles pegam... Juntam tudo isso, tipo, era, num golem com o cérebro. Nossa, cara, que horrível, velho. Vilãozão que horrível. Tudo, cara. Nossa, cara. Não, eu tomei um susto, cara, quando vi aquela cena antes, não, assim. Sabe, mas tinha um vilão lá que... Para, assim, o Wade, ele é muito esperto. Porque o que ele faz? Ele tinha plantado essa semente dessa arma maluca. Quando eles pegam o primeiro besouro azul... capturam ele. Isso, lá, isso, fazem, eram os testes. Fazem todo um negócio de... braços, nossa. Transpassam os braços pra um outro bicho, aí o braço explode, não sei o quê. Tipo, falei, caraca. Bem pesado pra, sabe... Pô, o cara morreu. Morreu. E aí ele faz essa parada com eles, o Flash se rastejando sem as pernas. Por que eu não consigo correr? Por me ajuda. Muito bom, cara. Não, e aí depois ele é remendado pelo Chief lá da patrulha. Até você vai indo, né? Tipo, sei lá, a Canário ganha a máscara lá do Immortan Joe, do Mad Max. Death Punk, né? O Lanterna ganha um canhão, velho. Death Punk, não sei o quê. Aí o Flash, ele ganha tipo a cadeira de roda peão, sei lá o quê. E projeta um velocista, cara. Ele consegue projetar a energia do homem negativo em forma de Flash. É, mas esse lance aí é tipo uma parada da Speed Force mesmo, assim. É outro toquezinho, assim, do Wade. É, então, ele mexendo com essa coisa de usar a força de aceleração. Depois tem Flash negro, vai ter espírito da força de aceleração. E assim, e aí entrando com esse conceito da patrulha, que é uma coisa... Eles são meio deformados, sim. Né? Assim, eles têm essas deformidades. Depois até tem a questão de tanto psicológicas quanto físicas, né? Aí o Wade fazendo uma homenagem muito grande, essa equipe que infelizmente nunca chegou ao patamar A de super-heróis, no máximo chegou num B, mas num B quase sendo rebaixado pra C, assim, sabe? Tipo que sobe pra segunda divisão pra cair no ano seguinte. Esse capítulo é ótimo, e aí depois no final eles têm uma conclusão, né? Falando, por que a parte é diferente da Liga, né? Que ele fala, ó, nossas vidas foram arrancadas de nós antes de virarmos super-heróis. Para eles isso aconteceu naturalmente, né? Então, assim, traçando esse paralelo do qual é a diferença, que na verdade eles são heróis realmente por vocação, né? A patrulha, a grande frase dele é que eles foram unidos pelo desastre, né? Então eles não tinham vocação pra estar ali. Foram uma série de acontecimentos horríveis que levaram eles a estar ali junto. Outra bom toque, assim, né? Putz, os caras mandam demais, assim, nessa história, né? Aí outro momento legal mesmo é mais próximo aí do fim, é realmente esses embates que eles estão tendo, né? E aí eles vão descobrindo os alienígenas, vão se tornando cada vez mais uma equipe, mas aí eles têm uma grande revelação, né? A grande virada de trama, né? Que o marciano, na verdade, ele tinha numa espécie aí de... Não é nem referência do Torre de Babel, porque isso aconteceu antes, né? Mas... Não, isso é antes. É uma referência clássica. Mas a Torre de Babel, exatamente. Referência a esse acontecimento clássico, né? Sim. Então, essa história, ele tem cheio de referências clássicas de coisas, né? E uma das mais clássicas é que o marciano, ele fez um dossiê completo da Liga da Justiça, analisando eles, não tentando achar pontos fracos, analisando eles, né? Até porque o próprio marciano diz, eu sou um cara isolado, eu tava no meu planeta, fui arrancado de lá, sou o último agora, estou nesse planeta, estou tentando conhecer essa população, entender, acabei me expondo agora, né? Mesmo assim, eu ainda tenho desconfiança. Quando você pensa que esses heróis são bonzinhos, mas eles atacaram outros vilões, outras pessoas que vieram ali, outros, né? Mataram felizmente, né? E eles não só os heróis da Liga, tá? Mas todos os heróis da Terra, né? Ele tinha um arquivinho lá, né? Pois sim, ele fica um pé atrás, assim, então, vou querer analisar. Ele fala, né, que assim, vocês atacaram os outros alienígenas, não perguntaram o porquê e depois ainda comemoraram, se vangloriaram do feito isso, que é verdade, vocês fizeram. Né, pegam... E isso, e se e, você... Cara, se você é um alienígena, eu concordo com ele, você fica com o pé atrás. Então, não, e tem uma... Se você voltar, cara, isso é... O Wade, ele é muito bom, assim, né? Se você voltar, tem lá uma cena bem lá atrás, que é de uma hora lá que eles estão conversando sobre o Flash lá fez a cadeira do Superman, aí o Marciano se finge de Superman, depois finge lá de e aí no final todo mundo meio que tá indo embora porque tem que trabalhar, não sei o que, e a última página dessa edição é tipo o marciano chegando aonde tá aquela sala de troféus e uma das coisas, a primeira coisa é um desses alienígenas que eles resgataram, e o cara tá tipo morto numa cúpula e ele só tá olhando e ele sai da caverna olhando, então quer dizer assim, é pesado, aquilo causa medo pra ele, entendeu? Ele não sabe, né, assim, ele não sabe se ele pode confiar nessas pessoas. E aí, o ponto que eu acho que machuca mais eles é como ele obteve essas informações, né? Ele meio que durante vários meses, ele se fez passar por pessoas próximas aos heróis, né? Tem lá o policial que conversava com a Dina, tinha lá o outro policial que trabalhava com o Barry, tinha a investigadora que tava com o Hal Jordan... O outro cara que ajudou o Aquaman lá quando ele brigou no bar. Então, quer dizer, ele meio que traiu a confiança deles porque ele se fez passar por pessoas pra eles se abrirem, né? Então, tem todo esse contexto. E aí, de certa forma, ele fazendo um dossiê de todos os meta-humanos do planeta, né? Então, isso é interessante. Essa questão da dúvida que daí, como vocês falaram, é uma história clássica. Que depois lá a gente já... quando a gente conversou no Torre de Babel, isso vem à tona, né? Ele falando, não, veja bem, eu fiz o dossiê, mas eu nunca procurei pontos fracos, como o Batman fez, nananana. Mas é um elemento clássico da história legal, do marciano, né? E é inclusive por causa disso que a equipe, assim, que o mundo, na verdade, passa puros, né? Porque os vilões, eles roubam esses planos aí, né? Esses dossiês e usam pra pegar os heróis desprevenidos e tal, né? Foi um argumento que eles usam na própria história. E eu acho muito bacana que a primeira vez, agora... com um comentário do cabeça, quando eu li, eu não prestei tanta atenção nisso, cara, que realmente, ele vai embora voando, ele fica intangível, né, aí ele passa pela sala de troféus, vê o outro alienígena, e eu fiquei pensando, tá, e aí? Aí depois que você lê a história e você entende o lado do marciano, você nota como aquilo, cara, deve ser uma coisa que causa muito medo nele, né? Ele, caralho, velho. E ele até tem poderia ser eu ali, poderia ser eu. Não, e é genial, porque tem uma parte depois também, já na época da patrulha lá, tem uma hora antes deles... quando eles estão indo pra missão lá, que eles se dividem, né, em algumas equipes e tal, uma das equipes é a Canário, o Caçador Mate e a Mulher Elástica, né? E aí ele fala, tem uma hora que ele vira e fala assim, né, que ele comenta que ela, que ele gostava dos filmes, não sei o quê, mas que ela era uma atriz, né, e ela fala, não, mas Hollywood não é, ela é cruel, eu não fazia mais parte da vida que Hollywood queria, né, daí ele fala assim, olha, uma das coisas que mais me confunde nos terráqueos, ele fala, né, eu falo, como vocês conseguem criar nuances entre vocês? Aí ele por fala, raça, em alguns momentos, né? Eu temo que eu nunca irei compreender as divisões artificiais que vocês criam entre si. Em outros, eu temo passar a entender. Quer dizer, ele vê que a Terra é um planeta que ele segrega as pessoas, mesmo que elas sejam muito iguais e perfeitas, eles segregam. Todas essas, você pode falar essa questão racial, você pode falar questão de gênero, você pode falar questão de classe social, você pode entrar em N discussões que na realidade marciana não fazia sentido, né? E aí o marciano, por ser alguém de fora, ele vê isso de uma maneira muito mais atenuada do que a gente vê, né? E ele fala, olha, eu não consigo entender por que, que vocês se tratam assim, né? E imagina, então ele fala, se eles se tratam assim, né? Ele imagina ele pensando, se eles tratam os iguais assim, olha o que eles fariam com os diferentes, né? Eles já caçaram outras vezes alienígenas e por muito menos, entendeu? Então tem que ter uma humanidade, né? Da hora, incerteza. Da hora mesmo. Exatamente. Apesar dela ter um plot razoavelmente genérico de alienígena, né? De invasão alienígena, ela tem vários subtextos e subtramas que, como a gente falou aqui, incrementam a personalidade desses heróis, que às vezes não tem tanto destaque do que se tivesse a Trindade no meio dessa história, né? Que torna ela muito rica. Muito rica mesmo. Diga-se de passagem, melhor cena de abertura de quadrinho é o Lanterna Verde irritado jogando a cadeira do Superman no espaço. É verdade. Tem um momento na história que eles convidam o Superman pra se juntar na liga, aí o Superman respira e fala, não. Aí os caras, como assim, não? Aí o Hal Jordan... Mas o legal disso é que o Hal Jordan, ele fica boladaço, assim, né? Não sei se é por causa da personalidade dele, assim, mas ele fica muito chateado que o Superman não quis se juntar à liga. É que ele pensou assim, caralho, a gente não é bom bastante pra você se juntar com esse grupinho? É isso? Tipo, toda aquela coisa. Pela primeira vez, ele meio que dá o braço a torcer de que o cara pode ser realmente importante, tá ligado? Aí eles vão, fazem a cadeira com o nome dele, com o capicinho dele, chamam, né? Todo mundo feliz, não sei o quê. Aí ele... Tipo, dá certeza que ele vai aceitar, né, velho? Porque, porra, ele é o Superman, né? Aí ele lança a cadeira e fala, alguém aí tem mais alguma ideia brilhante? Só que daí pra frente ele fica puto, ele fica escroto, assim. Do tipo que ele fala lá pro... Eu nunca lembro direito o nome do... Qual que é o nome do rapaz lá, o Tom, né? Que trabalha com ele. Fala, cara, fala, a gente ia viajar porra nenhuma. Eu falei lá que você vai consertar o avião até terça. Ele, cara... Como assim, velho? Sabe que trabalha? Tom. Tipo... Não é Tom? Tom alguma coisa? Tom. Que era lá o... Né, foi o sidekick, entre aspas, dele por muito tempo. Depois tem uma importância muito grande depois da morte dele. Mas ele vira... Ah, cara, você é o mecânico. Você é meu terapeuta. Vai, faz o que tem que ser feito. Faz rápido. mas aí entra naquela parte que a gente comentou no começo, né, cara? Que é o ponto em que a pessoa não tá conseguindo equilibrar o heroísmo com o cotidiano da vida dele. Uhum. E tá afetando até na personalidade dele. Ele tá super estressado. Tá carregadaço, né, pô? Sim. Mas maneiro. E aí, por fim, assim, né, pra gente também não se entender muito, assim, o outro, acho que o último grande momento aqui é realmente o final, né? É a virada de trama, a gente descobrir que o ETzão lá, ele tava possuindo o intermediário do patrocinador, né? E aí era todo um plano lá, maquiavélico de, tipo, holocausto, né? De recriar a atmosfera pros ETs invadirem, né? E eles estão preparando todo aquele negócio lá de testes genéticos, lá, arma de trocar corpo, é pra preparar os caras lá, né? Pra meio que virarem lá por forma de ET, né? E aí tem um quebra-pau da porra com ETs lá. É maneiro, né? Essa primeira edição, essa última edição, cara, ela pra mim tem a primeira página mais icônica, que é o Superman caiu. É uma página inteira, sabe? Do Superman espancado. e falando, o Superman caiu. Aí você fica, ih, rapaz, fudeu. Agora... Aí invasão alienígena vai dar certo. Então, exatamente, né? E a galera fica totalmente à mercê, né? Eles vão pegando os heróis um a um, né? Parte por causa desse plano, dos planos, né, do marciano, que nem comentamos lá, né? Mas parte aí por causa realmente do despreparo, né? E aquela história, né? Um atleta só ganha jogo, né? Time que ganha campeonato. Então... Tem que ter elenco, né? Não é time, é elenco. Mas é... E aí mostrando, né, que individualmente eles não conseguiriam. Então, tu acha que muito grupo de heróis, assim, é apresentado rapidamente, né? Com pouquinhos quadros, mas todos eles se unem, né? Globalmente, pra lidar com essa crise aí global, né? Eles acabam resolvendo e tal. Tem toda uma resolução bem tranquila, assim. E a liga se consolida, né? E aí a gente tem realmente esse... O final dessa história do ano 1, né? De mostrando toda a importância da origem, né? Por que esse grupo é tão importante, né? Para os próprios heróis, né? Eu queria fazer uma menção honrosa durante toda essa história ao Arqueiro Verde, que vira e mexe, ele aparece num quadro aqui, um quadro ali. Cara, muito bom. Ele, cara, é sensacional, velho. E o final, quando você descobre que é ele que tá patrocinando toda a galera, isso. Já tá em zona de spoiler, né? Já. É incrível, ele fala, não, o nosso destino ainda vai se cruzar, não, e abre o armário. Ele rachando o bico, porra, né, porque cara, é irônico, ele... né, ele enchendo o saco, né, pra... Porque acho que ele é recusado, ele acontece o contrário do Superman, né, ele se autoconvida e a galera dá um ban. Então, no começo ele aparece lá, dá uma flechada no microfone do cara, e dá uma cantada na Dina, ele acha que ele mandou bem pra cacete, ela tipo, e ela babaca. Chama ela pensando, babaca. Inclusive... Cantada com o homem, né, e ela fica brava quando os caras... Então. Ela usa peruca loira, né, da cana. E aí quando os caras falam que loira é bonita, ela fica brava, porque na verdade ela tem cabelo moreno, né? Ela é morena. Então. Não, ela fica boladaça. Essa brincadeira com o arqueiro, até aí, pelo bem ou pelo mal, o Jones deu uma repaginada ali, isso na história de origem. Sim, da Liga acontece. 52, né? Que o arqueiro aparece. Acontece quase a mesma coisa. Ele aparece, não, não sei o que, tô aqui, posso fazer a liga e tal. Daí o Roger Jordan fala, ó, cara, a gente já tem um cara aqui sem superpoder. Se ele torcer o tornozelo, a gente liga pra você. Aí ele vira pro baixo e fala, não vamos chamar ele, pode ficar tranquilo. Baneiro, né? Essa história, ela tem. Querendo ou não, assim, essa nova repaginada do Jones, mais que a galera cria, tem algumas paradas boas. Assim, tem umas. Algumas cenas, uma das melhores era lá que o Batman tira o capuz e fala, eu sou Bruce Wayne, e o Hal Jordan fala, quem é Bruce Wayne? Não, cara, eu já disse num vídeo que essa do Jones do 952, ela só demorou um pouco pra engrenar. Ela começou com os pés devagarzinho, depois a história ficou boa. Nem tudo nos 952 é ruim. Nem tudo. Então, é aquela sensação, né? Tiraram o meu legado e trouxeram esse 952. Mas uma coisa não anula a outra, né? É aquele brincadeira que eu sempre faço com cabeça aí, fora de gravação do Titãs, dos Titãs, né? Teve a Young Justice e depois, no lugar do Young Justice, entrou o Teen Titans Go, né? E assim, o Young Justice um dia... Young Justice um dia a gente vai ter esse espaço, falar dessa animação incrível, né? Mas o Teen Titans Go, ele obviamente não é o Young Justice, mas ele tem seu mérito também, né? E não é porque ele tá lá que desmerece o Young Justice, e porque o Young Justice existiu que desmerece o Teen Titans Go. Nossa, é muito chato falar Teen Titans Go. Que é outro nível de piada, se você assim, né? Assistir de coração aberto, tem muita coisa boa. Inclusive, assim, tem um... É um pastelão, né, cara? Titans Go, né? Tem um episódio, só fazer um parênteses aqui, que eles, assim, você tem uma ideia do nível que eles fazem, que eles estão, assim, que a Liga foi capturada pelo Darkseid, e eles decidem que eles vão salvar a Liga, mas vestidos como os heróis da Liga, né? Aí tem uma hora que ele fala assim, não, porque é o Darkseid, aí como é que ele fala? Eles estão discutindo quem que poderia vencer o Darkseid, né? Ah, o Superman venceria o Darkseid? Não, nem ele, eu sei que daí alguém fala assim, aí eu acho que é o Mutano fala, e o Homem-Aranha? Aí ele fala, o Homem-Aranha não lutaria com o Darkseid dele. Por quê? Porque ele é preguiçoso, sabe? Cara, pior que é verdade, porque eu lembro que eu assisti um episódio dos Robins, cara. Eu dei muita risada com aquilo, bom, velho. Tem muita coisa engraçada. Sabe? Mas assim, é exatamente esse mesmo sentimento, assim. Uma coisa não vai anular a outra, galera. Acho que se a gente tá falando de boas mensagens, né? Porque o legado acabou, entre aspas, né, com os Novos 52, não quer dizer que todos os Novos 52 sejam lixo, que destruíram tudo, né, descontinuaram, mas tem muita gente que inclusive nem leu, né, os Novos 52, né, e por causa desse tipo de coisa, mas é sim, paciência, sim. Né, acho que felizmente tudo roda em cima de uma indústria, né, e obviamente os caras estão pensando em grana, em viabilidade, né, pra fazer todo esse mercado de quadrinhos continuar andando de maneira, entre aspas, saudável, né. Morrer. Exatamente, se o negócio não dá certo, morre de vez, né, e aí não tem nem novo nem antigo. Acabou. Então é paciência, então... né? Mas fica aí a boa reflexão também, né? Mas no geral, acho que eu também falei já o que eu queria falar, né? Acho que é uma história, assim, maneiríssima. Fica a recomendação aí para diversos momentos. Acho que vale muito aí pros entusiastas aí se redescobrirem, né? E é tão legal, né? Você pegar um negócio antigo e ler e falar, caramba, né? Ali é um negócio maneiro, né? E outra parada, né? Ela é curtinha, né? 12 edições, fechada, bem trabalhada, né? Tiro certo, galera. Fica a dica aí, acho que... Essa acaba sendo uma história que ela não vai te contar tudo sobre a Liga, sabe? Porque a Liga, aqui no final você entende o quão grande é, sabe? O conceito da Liga da Justiça. A gente às vezes tem uma visão restrita por conta de reformulações, de necessidades de branding, de marketing, de imagens, a gente fala às vezes do set e apresentar, seja o desenho, nananana. Mas aqui, cara, você tem material pra tentar entender. Obviamente aqui não vai ser explicado muita coisa, mas, cara, aqui, como a Rod falou, aqui você tem Patrulha do Destino, você tem Homens Metálicos, você tem, sabe, Sociedade, você tem os heróis de legado que aqui estão na sua primeira versão, você pega o Starman original, você pega o Besouro Azul original, você pega os Gaviões nas suas versões, você tem toda a questão da própria Sociedade por si só. Outro dia o Rod, a gente tava conversando, que é uma coisa que a gente sempre busca cada vez conhecer mais, porque a Sociedade tem muito material, tem muita coisa lá, sabe, que ainda, infelizmente, é difícil a gente ter uma visão nova, porque são heróis que, de certa forma, estão mais desatualizados, mas que ainda assim, dentro do universo DC, pra quem é leitor, tem um peso muito grande. Então tudo isso, todo esse material, você lê ele, você vai ter a chance de talvez ir atrás, ver alguma coisa que parece interessante e ir atrás pra buscar, pra conhecer mais, assim, né? Esse eu acho que é um dos grandes um dos grandes méritos dessa história. Ela, de certa forma, vai te deixar, ela vai abrir os portões da grande instituição que é a Liga da Justiça, e cabe a você agora como leitor buscar mais coisas, né? É querer conhecer mais e mais disso. Exato. Bom, eu queria falar que essa história é uma história cheia de um prato cheio de referências, cheio de homenagens. Se você gosta da Liga da Justiça de antigamente, vai ver uma recontagem, uma coisa mais atualizada, né? Pelo menos na época. Não precisa ficar sim, esperando assim, não tem o Superman, não tem o Batman, então vai ser chato. Não, tá legal pra caramba. Porra, a gente vê essa interação com os outros heróis, que a gente não fica prestando atenção neles como grandes figuras na Liga, porque não tem o Batman, não tem o Superman, tem a Mulher Maravilha, né? Então é legal ver bastante essa interação. Lanterna, com o Flash, com o Marciano, o Aquaman, a Canário Negro. Cara, então assim, se você gosta bastante de... A da Liga mesmo em si, cara, vale a pena ser visto. É uma ótima história de início. Assim, a pena que, como eu já falo, tem muitas outras recontagens depois, posteriormente. Mas não perde o mérito, não. É muito boa. Acho que pra época valeu a pena. Ficou muito bom, pessoal. Elogiou bastante. Uma boa história da Liga da Justiça. Vale a pena. Então, assim, recomendo. Vejam. Curtem. Tem na Eagle Moss, dá pra ainda achar, eu acho. Tá aí. Ah, legal. Inclusive, fica aqui uma excelente frase, que a primeira vez que o Ricardito aparece, ele fala, e Ricardito, lembra de mim? Claro que não. bem lembrado. Que o arqueiro se apresenta, não sei o que, ele é o arqueiro verde, ele é o Ricardito, lembra de mim? Claro que não. Coitado, né? maneiro. Mas é isso aí, galera. Antes de fazer aqui a despedida final, eu queria agradecer ao Conema aí, né, que veio de fora aqui pra nos salvar, né, daquela força, daquele help. É sempre bom falar de quadrinhos, muito melhor é falar com o brother, né? Então, Conema, obrigado mesmo, cara. Espaço é seu, né? Eu que agradeço pela participação. Muito obrigado de coração, sempre é um prazer gravar com vocês. Eu fico emocionado, sou muito fã do trabalho de vocês, sabe? Aquela coisa meio miss. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Conema, atualmente do Central HQs, não sei no futuro. mas se você não me conhece, dá uma olhada, espero que seja aqui, vai estar aqui no link do download desse podcast aqui no site. Eu ia falar no link da descrição do vídeo, pra você ver como é que eu olha aí. Esse YouTube. o canal no YouTube, a gente tá lá sempre falando de quadrinhos, cinema, de vez em quando falamos um pouco sobre séries, mas enfim, nesse mercado em geral. E, cara, eu... Foi um enorme prazer estar aqui, espero estar aqui mais vezes, que me convidem mais vezes. Eu me comporto, eu garanto pra vocês. E pra quem tá sendo marinheiro de primeira viagem e tem aquela vontade de ler um material da Liga da Justiça, eu acho que também que é um ótimo começo, apesar de não ter os personagens ícones, eu acho que você pode matar seu preconceito aqui. Principalmente pra essa galera nova que tá começando a ler quadrinhos, se você ler aqui, você vai sentir, cara, um sentimento diferente do que você pegar um material mais atual. Você vê como as coisas, elas estão ali, não simplesmente pelo show-off, mas sim porque tem uma importância maior e principalmente pelo amor que o roteirista tem pelos personagens. Então, essa fica a minha recomendação pra vocês. Legal, legal. Então, só fica aí o cuidado que no cinema dessa liga só vai ter o Aquaman e o Flash, que é o canário, Flash. Né? Ok, qualquer coisa. Exatamente. Crudo, não vá pensando nisso. Dessa equipe aqui. E fala, vou ler um quadrinho da Liga da Justiça. Mas é isso aí, então, galera. Maneiro aí a companhia de todo mundo que escutou até o final. Fica aquele abraço aí, recomendamos já o que tinha de bom. E é isso aí, pessoal. Uma boa semana aí. Até a próxima. Falou, pessoal. Falou. Obrigado, tchau. Formalzão, ó. Despedida aí. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Que é o Jim, inovando. Oh, yeah. Porque essa equipe do Caixa de Entrada é completamente nova. Aham, Nunca foi feita antes. Pois é, né, caramba. Mas começando os nossos recados de sempre, pra aqueles que não conhecem nosso site, né, escutam podcast via feed, via iTunes, via algum agregador de podcast, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. E pra mandar e-mail para nossas pessoas, que nós vamos ler e possivelmente vamos ler aqui na leitura de e-mails, mande um e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na nossa fanpage do Facebook, em facebook.com/projetoxpodcast, e também no nosso grupo do Facebook, em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos sempre o nosso Twitter, que é o @projetoxpodcast. Oi, alguns recados principais agora. Semana passada saiu o Projeto X Expresso Cast número 2, com tema O Fim de Bleach. Uhul. Dinho Ether comentando sobre esse finalzinho do Bleach que ficou uma... não gosto nem de comentar. E eu vou comentar aqui rapidinho que ficou datado, sabe por quê? Vocês, porque tem uns brasileiros malucos aí querendo fazer um final alternativo e mais uma saga pra Bleach. Meu Deus, o povo é sádico, caramba. Vai entender. Meu Deus do céu, eles não se conformam que o final de Bleach foi uma merda, cara. Na verdade, o Bleach já vinha ruim aí já há um tempinho, né? Ah, é. Aham. Mas, tirando o Bleach de lado, que esse não é o foco, nós também lançamos aqui, essa sexta-feira passada, né? A playlist número 72, que é sobre músicas de Digimon. Yes! Músicas de Digimon, uhul! Uma viagem nostálgica com um monte de músicas, oh my God, oh meu Deus, tô feliz. Vamos lá, também link na postagem, galera. Só por homenagem, eu quero que toque Big Dreams aqui, agora. Tá bom, vai. Eu tô pedindo. Tá bom, deixa eu tocando. Mas vamos começar os nossos e-mails. E agora vamos para o nosso primeiro e-mail do Thiago Roseta, que ele vem aqui falando sobre o primeiro volume do ExpressoCast. Olá, pessoal do Expresso. Primeiramente, para o Sage, que também prefiro o meu Expresso puro, sem açúcar, sem nada. E aí, Sage, você prefere assim ou só te pagaram pra falar daquele jeito? Olha, eu tomo o meu sem açúcar, sem nada, quando eu quero ficar bem acordado, cara, tá bom? E sim, Expresso com S. Expresso com X é sinônimo de rápido e não de espremido, como vem do italiano. Ah, olha só. Sim, o correto é com S. Mas não tem problema de botar com X aqui no Brasil, já que o pessoal acha que é. Eu coloquei com S, então. Na verdade, você botou com X, mas tudo bem. Oi? Ah, whatever. Cara, você que criou um negócio, porra. Cara, dislexia. Ok, tá bom, deixa pra lá. Mas agora, falando do podcast Expresso sobre o World of Warcraft. Comecei a jogar no Burning Crusade, mas joguei pouco tempo. Mas já saciou a minha vontade de mais história de Warcraft. Voltei a jogar recentemente, após ter ganhado a chave do jogo, juntamente com os ingressos do filme. Atualmente estou jogando a última expansão, Warlords of Draenor, que não é mais a última expansão no momento da leitura desse e-mail, mas tudo bem. E ele continua assim. E também achei que faltou desenvolver muito a lore. Só teve um patch, a Cidade do Fogo, do Inferno, e foi só isso. Acabou aí, sem nenhuma história. É, realmente, isso aí. A Blizzard meio que abandonou, né, no Lords of Draenor. Uhum. Poderia desenvolver muito mais a história de cada orc do High Lords, em outros patches, antes da batalha final contra o Arkmund e o Gul'dan. Gostei de muitas coisas desse Expresso, inclusive a inclusão da guarnição no começo. Agora já está muito repetitivo. Uma coisa que eu achei muito demorada foi a conquista para conseguir o voo. Aquela que inclui ser exaltado com três facções é um saco e estou fazendo ainda. Bom, estou muito animado para o Legion e doido para ver como o Illidan vai voltar. De que lado ele estará? Quem será o final boss? Vão acertar a mão dessa vez? É meio enorme para um podcast tão pequeno. Não me xinguem. Um grande abraço, até mais. Nossa, muito obrigado pelo seu e-mail. Eu, pessoalmente, tô gostando bastante dessa expansão de agora, né? Até agora tá me agradando bastante. Espero que vocês estejam gostando também. Abraço. Valeu, Thiago Roseta. Muito obrigado. Bom, o próximo e-mail é do Pablo Neves, um e-mail bem curtinho. Ele só dá um chute, ele fala assim: o próximo podcast será sobre a Liga da Justiça ano 1. Pronto, é isso. Tá certo, Pablo Neves. Rapidinho. E o próximo e-mail é do Rafael HQ, e ele também é um e-mail curtinho. Ele fala assim: olá, pessoal do PXP, parabéns pelo podcast de 4 anos, e o pessoal não perdoa nas perguntas. Curti bastante o podcast Expresso, sou a favor que tenha mais. Eu também gostei. Sobre o cast dessa semana, não vi essa série, pois esse esquema do Netflix de lançar tudo de uma vez me cansa. Olha, mas esse acerta em pouquinhos episódios, né? Então, talvez não te canse tanto. Esse aí tem o quê? 5 episódios? 6? Não lembro. 8 episódios. Ah, 8, viu? Menos que uma dúzia. Sobre as dicas do próximo cast, será uma de HQ. É. Tá certo. Tá certo, uma HQ, mas eu mas acho que... Mas não é... Precisa de um chute mais certeiro, né? Eu acho que tem que ser um pouquinho mais específico pra ganhar pontinhos. Exatamente. Mas valeu, Rafael HQ. Bom, a última mensagem aqui, um comentário, na verdade, que ele mandou aqui, do Carlos Varco Carcel Flores, aqui sobre o Stranger Things, e tem bastante spoiler, então se você não viu a série, não ouça essa parte, tá bom? Por isso que tá por último, então você pode parar por aqui. Ele fala aqui, ó: olá, uma das coisas que eu mais gosto de Stranger Things é que os personagens não entram em contradições, fazem decisões dependendo da sua idade, agem como personagens críveis. Quantas vezes não assistimos um seriado e nos surpreendemos por decisões totalmente contraditórias? A história é simples e curta, isso ajuda muito a não fazer tantos erros, ainda que eu acho que o final foi meio corrido. Quando assisti o seriado, achei tão legal que estava aguardando que seja um seriado de uma temporada só, para que não decaia em qualidade com o tempo. Contudo, no capítulo final, decidi que queria uma segunda temporada. Eu também, cara. A teoria que vocês mostraram é boa e tem muito sentido. Existe outra teoria que trabalha a analogia com câncer, que também achei na internet. O Will estaria doente de câncer, a Eleven seria a cura, e o seriado representaria a procura dos amigos para salvar o Will. Eu tenho minha própria teoria. O monstro do mundo reverso seria a consciência da mãe de Eleven. Eis meus fundamentos. Vamos lá, então. Depois dos experimentos, a mãe fica em estado vegetativo. No capítulo onde encontrou a mãe de Eleven, achei que no finalzinho ela falaria alguma coisa para a mãe mãe de Will, o clássico clichê. Mas não, ela é só o corpo, a mente dela não está lá. Tan, tan, tan. Quando estavam fazendo experimentos com Eleven para assassinar pessoas, ela não está no mundo reverso. Está num plano totalmente escuro da mente, onde encontra pela primeira vez o monstro. O pai da Eleven disse para ela que o ser que ela achou chamava seu nome. O monstro conhecia Eleven. O monstro não ataca Eleven, quer ficar com ela. Não seria porque são a mesma pessoa. É a mãe tentando ficar com a filha. Então, eu acho que a mente da mãe ficou num plano estranho, o qual foi acessado pela Eleven nos experimentos. Quando a mãe reconheceu a filha, tomou alguma forma física, não só ela, também se foi formando o mundo reverso. Foi um bom episódio, abraços, Carlos. Cara, se foi isso mesmo, caramba, explosão de cabeças, meu Deus. Esse é um bom chute, assim. Porra! Eu não acharia ruim se caminhasse pra esse lado mesmo na segunda temporada. Eu não pensei nisso, porra, eu gostei dessa teoria também, faz sentido. Isso explica o que é o monstro, né, pelo menos. É, mas também tem aquela parada, né, a mãe dela, então, devia ser uma pessoa muito maligna. Ah, do jeito que ela tava. Porque o interiorzinho feio, hein? Pois é, né? Mas tudo bem, mas valeu por esse seu comentário, Carlos. Cara, muito obrigado. Curioso essa sua teoria. Valeu por tudo. E aqui a gente vai terminar agora, mandando um abraço para o Comédia de Praxe, para quem comentou, né? O abraço vai pro Pablo Neves, o Henrique Tavares, o Thiago Marcondes, Rafael Taira, o Rui e o Arthur Antunes, Gosturbo. Valeu, galera, por terem comentado por todos esses podcasts que a gente lançou na semana passada. Sim. E para fechar esse caixa de entrada, vamos falar das dicas. As dicas desse podcast que você acabou de escutar foi um podcast sobre a história de quadrinhos, o Liga da Justiça Ano 1, e as dicas foram Wade, Augustin e Kitson, né? O Wade e o Augustin são os roteiristas dessa história e o Kitson é o ilustrador, né, dessa história toda. Então, fãs de quadrinho vão conseguir achar esses três nomes nessa peça história. É legal pra caramba. Eu gostei. Sim. E pra fechar esse podcast, Odin. E as dicas do próximo episódio são Hair, Rice Cool e ABBA. Mas então é isso, galera. O podcast ainda não foi gravado. Espero que dê tudo certo. Beleza. Espero que ele não atrase também, por favor. Mas é isso. Então, continue escutando nosso podcast, tá bom? Mandem mais e-mails, mandem mais comentários. Esperem também por mais Expresso Cast, esperem por mais entrevista também que tá vindo aí. É isso, galera. Muito obrigado e acho que é só isso. Até a próxima. Falou. Fui. Todo mundo... Putz, peraí, mano. Melhor eu pensar e... Melhor eu pensar a frase inteira aqui, peraí. Uma coisa que eu queria muito ter capacidade, mas eu sei que eu não vou ser, é bom de batalha de rap. Jamais serei. Eu até que mando bem, mas eu acho que não nessa camada da batalha de rap e ofensas. É, eu vou... É, eu também eu fiquei em pânico aqui. Eu falei, será o Rod deu uma caída rápida, mas normal, tá dentro do. Acontece. Os melhores heróis caem pra. Pra quê, Bruce? Pra aprender a levantar o Wide Ripple. E pois é, né? Subir a música. Só isso. Lembrete tá. Pra você mesmo, lembrete pro Rod do futuro. Ela diz que edita. Então tá.